Tempo segue em frente, corpo e mente. Olá, começa agora no Trem do Tempo, leituras e livros. Eu sou Antônio Mioto e hoje conversamos com Maísa Silva, professora aposentada, que nos conta um pouco sobre suas leituras e os livros. Vamos ouvi-la? Meu nome é Maísa Silva, nome econômico, como eu costumo dizer. Sou a filha mais velha de um pai nordestino, Luiz Isidório, pernambucano, e de uma mãe paulista, filha de mineiros, Dona Ana Maria. Meus pais se conheceram e trabalharam na empresa Nitroquímica, que ficava no bairro de São Miguel Paulista. Seu Luiz, como era conhecido, veio do Nordeste, expulso pelo latifúndio, semi-analfabeto. Mas mesmo assim, quando nós éramos pequenos, ele comprou uma coleção de livros de conto de fadas na porta de casa. E estes livros foram as minhas primeiras leituras além da cartilha escolar. Na escola, já no ensino fundamental, eu tive um professor de história, o Antônio, e ele nos levou a conhecer alguns clássicos da literatura brasileira, como Machado de Assis, José de Alencar, Guimarães Rosa. Este professor, além de nos trazer estes outros livros, ele também lia e escrevia poesias. Já no início do ensino médio, pelos movimentos populares que eu participava e das comunidades eclesiais de base, nós entramos em contato com as músicas latino-americanas, com a história da Revolução Cubana, Nicaragüense, com o socialismo cristão. Posteriormente, eu fui fazer faculdade de História e com a militância política eu pude conhecer um pouco de outras obras, como Marx, Lenin, José Martí, Simón Bolívar. Destas leituras nasceu o desejo de conhecer a ilha, como digo, minha ilha querida, Cuba. Para tal, né, para conhecer a ilha, nós nos engajamos nas brigadas de solidariedade. E eu pude conhecer esta ilha além dos livros. Pude vivenciar um outro modelo de sociedade, um outro mundo possível. Hoje, após 32 anos de trabalho na educação pública, aposentei e estou fazendo leituras que antes, pelo meu trabalho, não eram possíveis. Estou lendo, além dos livros para atuação política, livros de poesia, produzindo junto ao grupo do qual eu participo, textos que procuram contribuir para a emancipação da classe trabalhadora. A leitura sempre esteve em minha vida e hoje consigo compreender e entender a realidade, embora dura, por causa dela. E eu queria deixar, sim, um texto do Eduardo Galeano, do Livro dos Abraços, Celebração da Amizade 1. Nos subúrbios de Havana, chamam amigo de minha terra ou meu sangue. Em Caracas, o amigo é minha pada ou minha chave. Pada, por causa de padaria, a fonte do bom pão, para as fomes da alma. E chave, por causa de. Chave, por causa de chave, me conta Mário Benedetti. E me conta que quando morava em Buenos Aires, nos tempos do horror, ele usava 5 chaves alheias em seu chaveiro. 5 chaves de 5 casas, de 5 amigos, as chaves que o salvaram. Até o próximo programa. É, tá.